demorar. Senhor presidente, boa noite. Você pode... Boa noite. Quer falar? Posso. Só um minuto, por favor. Alô, Rui. Oi, Lula. Tudo bem? Você tá no Rio ainda? Tô. Eu vou embora amanhã cedo. Por quê? Desculpa de ter feito um desabafo aí, mas eu tava com aquele... Não. Pô, todo mundo queria que você fizesse aquilo, presidente. Eu? Tô com tranquilo. Não, mas foi bom, porque explicou didaticamente. Foi muito bom. Eu fiquei lá mais um pouco, pegando a repercussão. Muito bom. O pessoal saiu de lá com grana mesmo, viu? Agora, você sabe que os jornais vão dar amanhã, imagina, né? Tem? Os jornais amanhã vão dar Lula dança candidatura. Eu quero que se foda. Não, eu o data foi de manhã, com toda a merda, vai publicar pesquisa. Sim. Eu sou o presidente, foi o melhor presidente da história do Brasil. Ah, lembra que a Vox Pop tinha dado isso também? Comparando você com a FHC. É. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Hoje, o Jacques tinha me falado que segunda-feira talvez você fosse falar com ela. Uhum. Surpreendentemente, eu estava conversando com o Edinho, eu e o Edinho conversando, me perguntaram se ia estar com a Dilma segunda-feira. Eu falei, não sei, o Edinho também não sabia de nada. Eu não tenho resposta. Eu não falei nada. Não, o que ele perguntou assim para mim, o que o Wagner perguntou, é assim, porque eu tinha dito para ela, ô Dilma, você vai ao Rio de Janeiro, sabe, que a gente aproveita e conversa lá, você dorme uma noite no Rio de Janeiro, não curte nada dormir na frente de, sabe, da praia, caralho. Sim. Aí eu falei, Wagner, não dá para ele vir em Brasília conversar? Eu falei, dá. Aí o Wagner ficou de ver com ela. Como ela acho que não chegou ainda, vai chegar? Tá bom. Vamos aguardar. Tá bom. A tá outra bom? Coisa é a seguinte, a carta foi para a imprensa antes de eu ler a carta, você quer saber? Uhum. Foi a Marina que deu a carta em primeiro lugar. Agora você percebe que é o seguinte, eu fiz um discurso para tentar mostrar, primeiro garantir o direito do PT de emergir dela. Uhum. Sabe? Não, isso todo mundo percebeu. A gente está apoiando, mas nós não temos que concordar com tudo. A gente tem que sustentar essa porra, não tem jeito. Uhum, claro. Porque é pior, né? Se ela sair, é pior ainda. É isso aí. Ah, tá bom, você está amanhã em São Paulo, né? Tô. Você está embarcando agora? Não, já tô no carro para ir para casa. Ah, tá. É, amanhã eu estou em São Paulo, com qualquer coisa, se você quiser conversar mais, eu estou esperando segunda-feira. Eu estou esperando segunda-feira a operação de busca e apreensão na minha casa do meu filho Marcos, do meu filho Fábio, do meu filho Sérgio. Eu vi isso, na casa do Paulo Camoto. É. Eu vou pensar amanhã se eu convoco alguns deputados. Sim. Para surpreendê-los. Tá. Ah, eu vou pensar amanhã. Sem muita alarme. Me avisa. Tá bom. Às vezes é muito boato também. Tá bom, querido? Tá bom. Um abraço. Outro. Até mais. Tchau, querido. Tchau.